matéria aqui. Lançamos rap em série que na América Latina o clima é quente, igual o fogo da mina, linha é fina, o crime é rente. Munição no pente de pé, a rotina que te ensina andar pra frente. Fé e disciplina no tom, desafina pra tu ver, mané. Como é a selva que não tem chimpanzé. Trinca os dentes e parte, arte tem, mas nem paga um café. Válvula de escape, né? Vem com esse papo de futuro, aqui no submundo é sempre escuro. Jogo duro, sem empate, puro não dá. Vagabundo mete a napa pra acordar, um beck pra tentar aliviar. Mete os bacana pra arrumar um qualquer, e vai gastar na lapa de rolé. Quem sabe o sabor da vida, pichador, suicida. Na marquise rimador, na batida sem deslize. Arte bandida, kamikaze não treme, nem ensina. Mantenha a disciplina. Olha como fala, vale pra quem vacila. Percebeu que não se vê, livre e urgente. Esse é meu pecado, sou o meu entorpecente. Senta a força ali, eterniza o presente. Poetas não param jamais, tenho tudo o que preciso, eu tenho até mais. Vem dizer, vem julgar, cê não vai ter o dom. Eu prefiro morrer feliz do que viver cheio de razão. Vou cantar os quatro cantos, meu lugar é o sol. TTK, o chão ferve, irmão. Então deixa eles falar, pra quem não sabe onde quer chegar, qualquer vento serve. Olha como fala, vale. Pra quem vacila, na disciplina. O crime não creme, nego treme igual gelatina. Na disciplina. Olho pro bala, dente, o pente. Na disciplina. Na mala do bala, cê não é tão valente. Na disciplina. Me ouvir é o de menos, questionar é o mínimo. Século 21, mais um filósofo cínico. Sem falar besteira, só que procede. Aperte o beck, é o resto, cuidado com a rasteira. A falta de virtude ameaça, se esvai como fumaça. Tempo voador, São Salvador, asfalto do cadete inteiro. Tô aí, passando a ideia que ninguém contou. Por favor, quero um lugar pra ninguém me irritar, de uma mulher pra trocar. Drink bom e cigarro, fica leve, aprender a ser só. Já tô precisando cobrar quem me deve. Sem disciplina cê não tem liberdade, irmão. Isso só vai entender mais tarde, moro. Se não entendeu o que eu disse, vou frisar. Ao chegar, melhor ficar na diz. Olha como fala, vale pra quem vacila.